Christmas Solo 03, liga direita, chama Solo 1201. 2211, ou Romeo. Para o táxi, 1146 a bordo, 3 horas e 19, alternando Campinas. 3 e 19, Campinas, com fronteiras do seu bem? 1146. Livre táxi, 1149, a distância ao Índia, ponto de espera no 0, chamação em 118, decimal 958, agora no 092, bom gol. 1092, livre táxi, pátio, Índia, ponto de espera, 1895, gol, 1099. Boa noite, o Azul 2781, cliente da Quebec, atrasação de tráfego para a Vitória da Conquista. Azul 2781, cliente da Quebec, confere, Vitória da Conquista autorizando, nível 200, decola da pista no 0, primeira curva direita após decolagem, subida a árvore, após posição elétrica, direto posição ao piloto e destino. 5530, código de telefone, 198, controle. 200, decolando da 10, para a curva direita, a Boemé, ao bloco. 630-119-8 para o Azul 2781. Para pushback e acionamento agora, o Azul 2781. Vamos passar a plana para o TAC 2781. Controle, boa noite, gol 1099, decolou. Gol 1099, contato radar decolagem, suba via saída árvore para o nível 360. Via saída árvore para o 360, gol 1099. 7814-48 a bordo, autonomia de 3 horas 30, alterna Serra Bravo, Serra Vitor. Azul 2781 está autorizado, táxi, reporta para ingresso no pátio principal. Autorizado, táxi, reportará para ingresso ao azul 2781. Zero 099, já chama o centro Recife, 1280, alterna 1260. Confirmando o voo 1099? Afirmo, chama centro Recife agora na frequência 1288, alterna 1260. 288 e 1260. Voo 1099, obrigado, boa noite. Então, 3858, a sua identificação, isso é via chegada a Mari para o nível 050, ajuste ao 012. 012, desce via chegada a Mari para o 050, 3858. Azul 2781. Azul 2781, aguarda para ingresso. Aguarda para ingresso 2781. Paulo Salvador, voo 970 para o táxi, 1-0 a bordo, alterna Florianópolis, 4 horas de segurança. O 1705 autorizado táxi, até a ponte espera zona 0 via Índia, não pode esperar a torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-1-2. Só confirmando o PLB 1-5-0. Afirma, 1-5-0, autorizado ataque até 1-0, via 1-5-2, mais 5-4, quando pronto, 1-0-1-2, pode ir. Agora vai. Azul 2781 está autorizado para seguir com o táxi, seguindo o Boeing da Gol, via Pátio Índia até o ponto de espera da 0, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1-0-1-2. Autorizado para seguir, seguindo a aeronave à frente, via Pátio Índia até o ponto de espera da 1-0, lá na torre 118, decimal 95, azul 2781. Tokyo Azul 2781, ponto espera. Tokyo 2781, ponto espera, porta passagem do Boeing 737 que decola, ela mantém cabeceira no zero. Bona zero, a pista está completa agora, sim. Azul 2781, copia a mensagem após o Boeing 737 da Gol, iniciando a decolagem na 1-0, a linha mantém. A linha mantém após a decolagem do Gol, Azul 2781. Ótima, transponder 5563, controle 119.8. Autorizado Guarulhos 360, e antes do 1-0, se toma até. Decola 1-0, curva direita na saída da EOL da Motiva. O transponder 5563, o controle 198, é o voo 2043. Voo 2043, corteja mais corte, chama pronto para o pushback, acionamento no gate 08. Chama lá. Controle Salvador, boa noite, Gol 1705, decolou na EL, cruzando 1800 metros de altura. Sou 1705, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Suba para 360, saída da EL, Gol 1705. Então, 3858, desça para 2000 pés. O ajuste na 0-1-2, autorizado a sinal LSX, responsabilidade. Sim, autorizado LSX, autorizado 3258. Vento 1 autorizado, decolagem no 0, vento 1-1-0 graus, 9-9. Autorizado, decolagem 2-7-8. Direto de Bese. Direto de Bese. Com 705. Bese, Bravo, Índio, Delta, Eco, Vitor. Gente, Bese, com 705. Direto de 1, controle 1-1-9-8, Azul 2, boa noite, Azul 2781, no perfil da Arbor, transição elétrica. Azul 2781, contato radar, suba sem restrição, para nível de voo 200, após 2000 elefa. Após 2000 elefa, Azul 2781. 781 sem restrição para o 200. Avisa, São 3258. São 3258, chame torre 1185. 295, chama a Salvador, boa noite, com 3858, meia milha para o marcador externo, baixado e travado. 3858, autorizado o pouso pistão no zero, vendo 1 no 0 graus no 0 nós. Desde o pouso, com 10, com 3858. Guardando coordenação com recife ao 2781, Gutaz da Conquista. Gol 1705, forma traça de estação de 12 horas, 25 milhas, rumo a posto, mantendo o de voo 1970, um eco 314. 1735, chame em Recife, frequência 1251, alterne 13395. Paulos 40 direita, 1-2-1, onde faz? Direita, 2-1-2-1, pessoal, Alfa de LED, portão 02. Alfa de LED, 02, ok. Pessoal, 5952, estou em notificação, mantendo o nível de voo 1970. Qualquer dança, tem foto aos assistos, permite 1012, clear, bom salário. Tem foto aos assistos, permite 1012. Azul 2781, autorizado direto Vitória da Conquista, da Calibã. Ok, Vitória da Conquista. Entendeu que está autorizado Vitória da Conquista, azul 2781, muito obrigado. Afirmativo. 810, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada na área. 050, vamos para 54. Principalmente mantém perfil número 2 na aproximação. Fechando a MET 810, confirma a velocidade. Está mantendo 2809. É, tem condições de manter a velocidade até a próxima etapa? Afirma aqui. É, centralizada direto do 1 na para 3000 pés. O ajuste na 012. O 2781, chame Recife, frequência 1288, alterne 1260. O 2781, patrulha. 14 Papa Kilo, ready to copy. November 144 Papa Kilo, Fluid Sierra Bravo Sierra Papa, flight level 430, via Upper Zulu 10, bridge after accordion flight land route. Runway 17 after departure, turn right, dial departure after Leda, after Motiva. Call key 5554, Salvador approach 119-80. Eu vou voo 050 e o Chega da Mara. Fui de São Paulo, flight level 430 via Upper Zulu 10, after according our flight plan route. Runway 17, after departure, turn right. Dial departure after Leda, after Motiva. Squawk 5554, Salvador approach 119-8. Roger, runway 10, after departure, turn right. Dial departure, Leda, Motiva. Squawk 5554. Dial departure after Leda, Lima Echo Delta Alpha, after Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. November 11144 Papa Kilo. Roger, Upper Zulu 10, after Bridge, after Upper Zulu 16, after Bravo Hotel Zulu, after accordion flight plan route. After Bridge, after Upper Zulu 16, after Bravo Hotel Zulu, after Delta Charlie Tango, after Trivi, after Oscar Papa Lima India Delta. Tango, Eco Tango Índia, sua notificação, o ano apoio de bons para interceptar a chegada a bons e reforço para a descida. Roger, November 1, só falta para aquilo, stand by. Alpha 0 3, Vector 4 East Space, Sunny Light, 2 3 0. Unit Radio 280 Salvador do Ar. Compa, não tem tudo isso, não? Ela está vindo aqui, vai ser só isso, tem no ar, é de 230. Em tudo aqui, ela está vindo aqui. Ela está vindo aqui, está vindo aqui, 3000 feet, que é meio que 1012. 3000 feet, November 1 for Papa Kilo, your route now is collected. Papa Kilo, confirm people on board. Paulo Salvador, voo 2043, foi estacionamento, portão 8. Voo 2043 está livre no 08, tchau, ataque. O ajuste no 012. Eco Tango Índia, vem na grau da rotatória. Alpha 02, fala intercepta localizer, then left, head 150, report status localizer. Left heading 150, I call the service on the localizer, runway 10. Estacionando 6310, contato final LS, chame torre 11895. 189? 11895. 1895, boa. Europa 03, 102,000 feet, plane 8102, clear LS final approach, posso dar isso local aí. Ok, dá 2,000, 1,012, clear LS, 1,012, clear LS, 1,012, clear LS, 1,012, clear LS, 1,012, Então, 3662, busca para 3010, o ajuste no 012. 3102, são 3062. 3060, acho que é o Salvador, Janel 6310. Achei da voz? Go ahead, November 1 for Papa Patio. Zero cheque trem, autorizado pouso no zero, vento 100 graus no zero norte. Autorizado pouso 10, Oxané 63, 10. Europa 03, call tower 118.95. 118.95, bye, thank you. Salvador, Europa 083. Eu entendi, você vai aproximar, também vai mais aqui. Europa 3, sim. Onde é a bolsa? Europa 3, sim. 3, para o táxi, com 178 a bordo, 3:48, alternando galhão. Onde está? Borosando ali, tá? Show no Índia, no ponto de cara, torre, 198.95, a gente chama 092. Taxi, Apache 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 0, 4, 5, 1, 2, 0, 4, 5. zero, zero, no solo 01, direita 1211 no solo. Gente, direita livrando 1219. 1211. 211, no posso. Voadora, Renan, 6310, livrando. 6310, táxi via Alfa, reportante da Taxi da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Fazer o TV, chefe de guia, Disneyland, runway 10, Luigi 100 degrees, 109. November 1, 4, Papa Kilo, I have Upper Zulu 10 after bridge, after Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direct, Trivi after Oplide. Yes, is the correct. Upper Zulu 10 after Bright. November 144 Papa Kilo. Juliette, portão 01. Juliette 01. Após o tráfego ali, mandei se preparando. Ali uma tem, só no servo 2043. Avalizando o controle, então 3662, visual com a 10. Tá, 3662, chame torre 1189, 5. Direção 5362, tá já. Alpha 083, approach taxi via taxiway Alpha Juliet 811. Alpha Juliet gate 11, 050. Alfa 662, cheque trem, autorizado por 10, vento 100 graus, 109. Achar travada de pouso 10, só 3662. 2043, decolou 07, controle 1, 198, bom voo. Valendo, boa. Pegou 2043, boa noite. Voo 2043, boa noite, contato radar, se para nível de voo 360, saída da EL, após 3000 volidas. Pode vir, lembra da Zael, gol 2043-430. Da El e da Morte vai aguardando cópia. Da El e da Morte vai aguardando cópia, só pra confirmação. Tá, eu não tô entendendo, bicho. Afirmo. Cara, agora é a cópia. Matou a nível de voo 170, chame Aracaju 120, decimal 3. Ciência, Aracaju 103. Obrigado, boa noite. Boa. Nossa, 3662, o solo 10, direita 1, 2, 1, 1, solo. 2, 1, 1, solo, tá 3662. Boa noite, tá 3662, de volta. É o 3662, aqui é Alfa Juliette, com retorno atento da Juliette. Alfa, mantendo a Juliette, dando 3662. Fazendo o Alfa, com a parte do Brass. Your route is direct bid after Upper Zulu 16 and according to the flight plan rule. Your Eu departo da EL, after LESA, and after direct bridge, in accordance to the flight plan rules, ok? Capotista, o 1096. O 1096, chame torre 11895. Torre 1895, 1096, graças até já. É. Ok, stand by to coordination, please.